No ar, mini especial. O seu artista preferido em destaque na nossa programação. Tijuana é uma banda brasileira de rock alternativo, surgida em 1999 em São Paulo. O som da banda possui influências diversificadas de diversos gêneros, que vai desde o rock mais pesado, passando pelo rapcore, punk rock e reggae em algumas canções, mas tendo como maior influência a música latina. A banda conta com o paulistano egípcio nos vocais, o argentino Roman no baixo e os cariocas PG na bateria e Léo nas guitarras e o baiano Bahia na percussão. Em 2007, o Tijuana apareceu muito na mídia após Tropa de Elite ser utilizada na trilha sonora do filme homônimo. A canção, escrita como um grito de guerra particular, a Tropa seria a própria banda, se tornou muito associada ao Bop, do qual a produção se trata. Essa música estava na nossa primeira fita demo, diz Egípcio, vocalista do grupo de São Paulo. Mas não foi feita para nenhuma equipe de polícia. A Tropa a que nos referimos éramos nós mesmos, que estávamos chegando, explica. No início de 2013, lançaram mais um single, Minha Rainha, com a participação de Digão, dos Raimundos. O novo álbum foi adiado e tem previsão de lançamento ainda em 2013. Mini especial, três músicas do seu artista preferido. Todo baralho tem um rei, também tem sua rainha. Eu sou valete, eu sei, mas também quero ter a minha. Mesmo toda errada, mesmo sendo diferente, quando a luz apaga, ela é a minha Silvia Sente. Mas com o olho aberto, o outro fechado, olha pra frente, o outro pro lado. E quando me olham, ficam juntinhos, o olho no gato, tudo no passarinho. Seu cabeleireiro é um advogado, o cabelo tá preso, tá solto e alado. Mas ela é linda, só falta os dedinhos, mas com os que sobram tem muito carinho. Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Consegue entender? Eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Vai, Digão! A vida não é fácil, mais difícil essa menina. Eu fico só na dela e ela me azucrina. Melhor morrer de azia do que barriga vazia. Mas nada é do jeito como a gente queria. Como dois lados que são diferentes, mas que pertencem à mesma moeda. Jekyll e Hyde, Hulk e Pera, gata borralheira, Cinderela. Pergunto pra ela se tá tudo bem, ela diz que sim, mas eu sei que não. Se eu quero pro lado, ela corre pro outro. Não faço por mal, ela faz por desgosto. Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Oh, oh, oh. Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Consegue entender, eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Oh, oh. Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Tijuana e Raimundos quebrando na alta. Não tira de tempo, senão leva foto. Se liga, moleque, só cava da peste. Corre na veia, o sangue do Nordeste. É doido, nós somos do tempo de calói, astralite e shape power peralta. Mini especial, o artista em destaque. bicho vai pegar. O artista em destaque. Encontrar.

Edição de terça-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Hoje temos por cá um ensaio histórico da autoria de João Madeira. Chama-se 1937, o atentado a Salazar. Esta é uma edição da Esfera dos Livros. Na atualidade e no campo do trabalho histórico, todo ele à volta da memória, daquela memória mais recente, e depois, mais importante ainda, aquela não fácil tentativa de branquear figuras, no caso concreto, a figura e a presença de Salazar no século XX português, como um ditador, um homem para quem a democracia e a liberdade eram temas e realidades completamente ausentes. Este tipo de trabalho, dizíamos nós, e este aqui de João Madeira, é um trabalho de facto necessário, urgente, e talvez mais do que isto, carrear para aqueles que não têm a noção concreta destes tempos, ficarem a perceber e a entender, de facto, o que foi aquilo, a nossa história, os nossos atavismos, os nossos encolhimentos perante a liberdade e a democracia e o próprio situar como nação independente, sem ausência de entraves ao livre dizer e ao livre pensar, que foi uma consequência direta após a Primeira Guerra Mundial e mais ainda urgente no final da hecatombe que foi a Segunda Grande Guerra Mundial, em que as ditaduras de facto tinham aparentemente vida curta, mas na Península Ibérica não foi de facto isso o que aconteceu, e em Portugal, que é aquilo que nos interessa, foi de todo impossível de realizar e concretizar. João Manuel Martins Madeira, e ele é historiador, nasceu em Lisboa em 1955, é doutorado em História Institucional e Política Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, é também investigador do Instituto da História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da mesma Universidade Nova. Ele é autor de alguns ensaios muito importantes, esta temática sobre, nomeadamente, o Partido Comunista Português e as oposições ao Estado Novo foram e são a sua temática de eleição, aquilo em que ele trabalha. Disse o exemplo, os Engenheiros de Almas, o Partido Comunista e os Intelectuais, uma edição de 1996 da Editorial Estampa, Vítimas de Salazar, um grande livro coordenado juntamente com Luís Farinha e Irene Flunzer Pimentel, de 2007, uma edição da Esfera dos Livros, tal qual este, e depois um outro, que é de sua coautoria, Tribunais Políticos, uma edição de 2009, de Temas e Debates. O que é que temos aqui neste ensaio, que já foi tema de um outro pequeno trabalho reeditado, também já este ano, de Valdemar Cruz, que teve como centro o único atentado feito e concretizado, não o seu objetivo final, que era contra a figura, ou foi contra a figura, do ditador António Oliveira de Salazar. Está a surgir aqui os primeiros passos da Polícia, Vigilância e Defesa do Estado, mais tarde PID e depois mais tarde, já no final da ditadura, DGS. Estamos, como dizíamos nós, na afirmação deste poder. A Legião Portuguesa também tem aqui o surgimento no início da ditadura, 1935-36. Lembre-se, a propósito, tudo isto é o resultado da Guerra Civil Espanhola, já lá iremos mais adiante. E depois estamos num domingo de 4 de julho de 1937. Como habitualmente é uma prática corrente da figura, António Oliveira Salazar sai da sua viatura oficial, um Buick, para assistir à missa dominical por volta das 10:30 da manhã, na casa e na capela particular de um seu amigo poveiro da Pobla de Varzim, Josué Trocado. Sem mais nem aquela, ouve-se um grande estrondo, uma bomba explode e a zona circundante fica completamente arrasada. O que foi, quem foi? Salazar, como se sabe, saiu incólume deste atentado. E a afirmação que ele acaba por dizer, já que não morri, vamos assistir à missa e vamos ter que continuar a trabalhar. Tudo isto passa aqui. Este livro é substancialmente diferente em termos qualitativos, não desmerece o trabalho de Valdemar Cruz, mas é um ensaio que tenta enquadrar este atentado muito mais num âmbito muito mais alargado, que é a consequência direta exatamente da Guerra Civil Espanhola. O que temos aqui, uma série, uma espécie quase de um saco de gatos em que tenta juntar a vontade dos velhos, dos anarquistas, da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, de Emílio Santana, o Partido Comunista, que tenta fazer a sua afirmação. Sabe-se que Bento Gonçalves acabou por ser preso depois na construção, foi um dos primeiros a inaugurar o campo de concentração do Tarrafal, construído em 1936, e depois, como dizíamos, temos aqui os comunistas. Álvaro Cunhal dá os seus passos como futuro líder deste partido. Depois também temos Pavel aqui a ser um pouco apanhado na contra-história daquilo que era a vontade da Internacional Comunista, mas isto só lendo. Percebe-se que, de facto, este atentado não teve nada a ver com um grupo de terroristas do Alto Pina, uma criação quase folclórica das forças políticas e policiais repressivas de Salazar, mas muito mais do que isso, é um excelente ensaio para perceber o porquê da história muitas vezes não estar a favor do povo português e depois tudo o resto foi aquilo que se sabe e se conhece de uma maneira muito triste que infelizmente ainda faz o seu reflexo na nossa vida e nos nossos atrasos que por vezes parecem ancestrais e estamos condenados a esta apatia e quase a letargia. É um ensaio que faz a leitura em dia desta terça-feira, 1937, o atentado a Salazar, da autoria de João Madeira, a edição é da Esfera dos Livros. Atravessamos o espelho e descobrimos coisas novas dentro de nós. Joana Santos é a nossa guia neste mundo de magia e envolvência. Espelho Mágico, aos domingos, às 22 horas, no Canal 1. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Há mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Nem sempre a versão mais escutada de uma música é a mais conhecida ou a mais admirada. Pronto para ser surpreendido? Um contra o outro. Um programa de Carlos Bonaparte que põe frente a frente três músicas com três versões diferentes. Todos os domingos, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, quem procura acha. Suavemente, pra poder rasgar, olho fechado, pra te ver melhor. Com alegria, pra poder chorar, desesperado, pra ter paciência. Carinhoso, pra poder ferir, lentamente, pra não atrasar. Atrás da vida, pra poder morrer, eu tô me despedindo, pra poder voltar. O Fabrício estava na igreja esperando a noiva, a Rosana, mas eis que surge no lugar dela a Amanda, amiga da noiva, com uma procuração assinada pela Rosana, dando poderes para a Amanda representá-la no casamento. Mas o Fabrício não gostou nada disso e está em dúvida se casa ou não casa. Então, Fabrício, você quer ou não quer se casar comigo? Digo, com a Rosana. Bem, eu... O padre está esperando. Tá bom, eu me caso. Fabrício, você vai se casar com uma noiva ausente, meu filho? Ah, mamãe, é casamento por procuração, é casamento, né? E depois, mesmo com essa esquisitice toda, eu gosto da Rosana, né? Ai, tudo bem, eu não me meto mais nisso, mas depois não diga que eu não avisei. E o casamento entre o Fabrício e a Amanda, digo, a Rosana, sendo representada pela Amanda, aconteceu sem mais sobressaltos. Isso até o momento em que os noivos entraram no carro. Nossa! Que dia! Nem me fale. Ai, minhas costas estão me matando. Ainda mais com esse vestido de noiva apertado da Rosana. Ela não come nunca, não é? Ela é mais magrinha, né? Ai, e sapatos? Eu não sabia que a Rosana tinha um pé tão pequeno. Pois é. Ai, faz uma massagem aqui. Massagem? Nos pés, faz. Agora? Não, Fabrício, no ano que vem. Claro que é agora. Faz, por favor. Tá, é assim? Assim, não. É assim, então? Não, Fabrício. Você está achando que os meus pés são feitos de cristal, como os da Rosana? Meu pé é de mulher, Fabrício. Mais forte, mais forte. E agora? Ai, ai, isso. Ai, agora sim. E a Rosana, Amanda? O que tem ela? Como assim, o que tem ela? Ela sumiu. Ah, já ela aparece. Mas você não está achando estranho ela não aparecer no próprio casamento? Ah, mas a Rosana é estranha mesmo, não é? Por que parou a massagem? Eu não posso ficar te massageando enquanto a minha noiva está sumida por aí. Fabrício, meu querido, não adianta nada ficar alarmista. A Rosana é assim mesmo, imprevisível. O melhor a fazer é continuarmos com o programado. Que programado? Ora, com a lua de mel. Lua de mel? Meu amor, a gente não vai para Ubatuba? Eu não vou sair em lua de mel com você, Amanda. Eu vou atrás da Rosana. Ah, é? Então dá uma olhadinha aqui nesse papel, ó. Mas o que é isso? Outra procuração? A Rosana pediu que eu a representasse na lua de mel. Como é que é? Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Saibam o que vai acontecer amanhã no próximo capítulo de Quem Procura Acha. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Feita de histórias de amor e de melodias que tocam o coração, a MPB abre as portas da manhã do Canal 1. Às 9 da manhã, de segunda a sexta, pela mão da Target Radios, trazemos-lhe 60 minutos de música popular brasileira. MPB. Target Brasil. De segunda a sexta, às 9 da manhã e com 60 minutos de duração, aqui no Canal 1. jazz é um dos poucos géneros musicais que é escutado um pouco por todo o mundo. Uma vez por semana, Nuno Miguel apresenta Aqui Jazz, um programa de 30 minutos dedicado a este género de origem norte-americana. Deixe-se levar por este ritmo todas as quartas-feiras, às 21h30, no Canal 1. What is this thing called love? This funny thing called love? Falar em música eletrónica remete quase de imediato para dance music, mas este género é muito mais abrangente. Electronic Art é um programa dedicado a tudo o que constrói esta música, desde composições abstratas a obras clássicas tocadas em sintetizadores. Acompanhe Electronic Art às quintas-feiras, às 9h30 da noite, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Seja bem-vindo você que nos acompanha nesse momento de Palavra de Fé. E hoje nós temos uma palavra tão edificante que vem do livro de Joel, capítulo 2, versículos 12 a 13. Voltai para mim todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinando a perdoar o castigo. Percebem que a nossa vida é uma vida cheia de muitos erros. Quem entre nós nunca errou. E nessa relação para com Deus também nós erramos. Mas nessa vida que existe muitos erros, existe algo que é grande na atitude humana. Primeiro, de reconhecer e, acima de tudo, de pedir perdão. É esse contexto que o que nós ouvimos hoje na Palavra de Deus quer nos trazer. Deus que nos convida: volte para mim com todo o vosso coração. Muitas vezes nós sentimos distante de Deus. Muitas vezes a gente sente que realmente nós não estamos cumprindo a vontade de Deus. E de repente, a vontade de querer ser diferente começa a nascer. A vontade de querer ser uma boa pessoa começa a nascer. Por isso que a palavra de Deus diz: voltai para mim com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai os corações e não a veste. Quer dizer, é preciso que o homem que quer reconciliar, seja com seu próximo ou com Deus, tenha uma contrição, tenha um arrependimento. E essa contrição não deve ser algo meramente sentimental, não, mas no sentido de querer reconstruir aquilo que um dia foi destruído devido a esse ato humano, devido a essa atitude humana. Por isso que hoje se torna grande e importante que nessa vida do dia a dia, onde muitas vezes existem ofensas, existe o erro, nós erramos contra as pessoas e as pessoas erram contra nós, devemos seguir o caminho do perdão, o caminho da reconciliação, sabendo que realmente quando nos amamos, ali Deus está. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, como é importante nós aprendermos nos a perdoar mutuamente. E isso parte pelo próprio Senhor, que hoje nos mostra que Ele quer enxugar as nossas lágrimas. Ele não quer a morte de um pecador, mas que Ele converte e tenha a vida. Portanto, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Godwin.